Music e Doriva Produções tem mais sucesso. Já que devolveu minhas roupas, já que arquivou nossas fotos, deve ter outra pessoa. Aposto. Tá aproveitando a vida, os novos amigos, indo pra lugares que não ia comigo. Tá se enganando e nem sabe disso. Beijar outras bocas depois que termina é fácil demais. Fazer sexo por fazer todo mundo faz. Mas esqueça-me se for capaz. Pode namorar e postar pra tentar tirar minha paz. Muda telefone de cidade, vai. Mas esqueça-me se for capaz. Jaldo Rodrigues, Inconfundível. Portal do Arrocha. Os novos amigos, indo pra lugares que não ia comigo. Tá se enganando e nem sabe disso. Beijar outras bocas depois que termina é fácil demais. Fazer sexo por fazer todo mundo faz. Mas esqueça-me se for capaz. Pode namorar e postar pra tentar tirar minha paz. De cidade vai, mas esqueça-me se for capaz. Alô, Zé Ovo CDs, estouradinho da mídia, Acervo News. Toca Jaldo Rodrigues aí que é.